nosso dia, né? E todas as portas já bati, todas elas já sofri. Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar em suas vestes eu serei, serei curado. Eu serei, serei curado. Diga, tudo é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Há o que crer. Tudo é possível. Acalma a tempestade, tudo é possível que crer. Tudo é possível que crer. Não me canso de andar, tantas portas já bati, tantos anos já sofri, eu já sofri. Não me canso. Suas vestes eu serei o quê? Diga! Eu serei, serei curado. Tudo é possível, há o que crer. Tudo é possível. Diga bem alto.